Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast e nessa semana, direto de terras distantes, em um futuro longínquo, encontramos-nos aqui para falar de um desenho aqui sensacional, moçada. Depois aí dessa introdução de hip hop, estamos aqui para falar do quê? De Gotta Back to the Past, Samurai Jack. Aê! Caras, que maneiro ter essa oportunidade aí de falar de um desenho tão legal e de um desenho assim, saudosismo, né, da nossa geração e tal, né, porque hoje a gente tem, né, um cenário bem diferente, né, dos desenhos que... Eu acredito que o Samurai Jack, ele foi o último daquela leva de desenhos do começo do Cartoon, que fez ele, né, desde a Vaca e o Frango até o Samurai Jack. Acho que a partir daquilo ali, ele já vem com a outra pegada de um novo pessoal que tá fazendo desenho, né, que fez A Hora da Aventura e entre outros desenhos, e Apenas um Show. Verdade, eu gostou. Isso, inclusive, a gente tem um podcast falando sobre a Cartoon Network especificamente, né? E entre esse A Hora da Aventura, e vamos colocar aí o Samurai Jack como sendo o final daquela geração, tem uma geração ali no meio, tá escondida, né? Muito lembrada pela gente, pelo menos, né? Eu acho que pessoas mais novas vão lembrar melhor, que tinha o Mansão Foster e outros desenhos assim, com uma pegada um pouco diferente. Da hora. Mas então, pra iniciar esse papo aqui, galera, aqui é o Rods, eu não vou, eu pular bem. Muito maneiro, cara, finalmente. Desse episódio. Aqui é o Arthur e é a gente que precisa encontrar o equilíbrio. Aqui é o Jim e ninguém deveria ser tratado como cachorro. Nem cachorro. Não, pera. Nem cachorro. Maneiro, maneiro. Mas é isso aí, então, pessoal. Hoje, só pra apresentar formalmente, é um convidado que já é meio de casa aí, o Gosturbo, ele retorna, né? Hoje, o principal projeto aí do seu, né, Gosturbo? É o teu canal de game. Então, tem um canal lá que eu falo sobre videogames assim, editado, algumas vezes até meio parecido com um podcast também. Só que a minha proposta é que quando eu fazer podcast, eu sempre queria mostrar o que eu falo. Então, nesse canal, diferente de até vários outros canais do YouTube, eu procuro mostrar o que eu tô falando pra você também tirar sua própria conclusão. Então, eu criei o canal Dimensão Interativa, né? E hoje a gente tá falando sobre Samurai Jack. Eu acho que na próxima segunda, a segunda que vai sair esse podcast aqui, vai ter também uma análise lá do Samurai Jack, o jogo do Game Boy Advance, que é um dos jogos que eu mais curto baseado em desenho do Cartoon. Ah, maneiro. E o Game Boy Advance tem muito jogo bom, cara, nesse estilão assim, né? De jogo, de franquia. Mas é isso aí, moçada. Então, nós estamos aqui, nós três aqui pra falar desse desenho sensacional, né? Samurai Jack, e como a gente já iniciou aqui o papo, né? Talvez o ponto final aí da primeira geração, né, de desenhos da Cartoon Network, né? Marcou principalmente aí quem assistia o Cartoon no final dos anos 90, bem início aí dos anos 2000, né? Pelo menos até a metade deles, né? Tem muita coisa interessante, assim, tem muita coisa diferente nesse desenho, e acho que é por isso aí que vale esse espaço aí pra gente lembrar com carinho de tudo que a gente já passou, já viu, né? E coincidentemente, né, como o projeto sempre traz aí, o Samurai Jack, ele teve seu retorno e recentemente é o seu final, né? Então a ideia é também a gente aproveitar esse espaço aqui e já emendar pra falar da quinta temporada, né? Tão aguardada. O pessoal acho que esperou mais de 10 anos, né, pra essa temporada, e aí tem conceitos bem legais e tal. Então, pra quem tá chegando, tá querendo saber do que a gente vai falar hoje, a ideia é o seguinte, pessoal. A gente vai gastar pelo menos um tempinho no início aqui do cast, né? Pra relembrar o primeiro desenho, entender o enredo, qual que foi o diferencial dele, né? Gastar um tempinho aí falando um pouquinho dos episódios marcantes, né, os momentos, né? Alguns personagens, apesar de repetirem, né, entre os episódios, né? E aí, depois de uma consideração final, assim, um resumo aí, pelo menos dessa primeira parte, a gente vai, encerra aqui com uma zona de spoilers e dá espaço aí pra gente iniciar uma discussão sobre a última temporada. Então, passando pelo portal aqui do tempo, vamos iniciar aí essa jornada aí com o samurai mais quieto que eu já vi, né? Então, só pra iniciar aí, pessoal, a contextualização aí do desenho, né, o Samurai Jack, né, ele é uma série, né, de desenho animado norte-americano. Ela foi criada aí pelo famoso, né, Genndy Tartakovsky, um dos principais aí criadores, né, desse movimento aí de desenhos, né, do Cartoon Network. Fez Laboratório de Dexter, passou, criou diversos outros personagens dessa geração aí de desenhos também. Outro trabalho notável dele foi o Star Wars, né, o Clone Wars. E aí, o desenho, né, o Samurai Jack, ele estreou aqui na nossa favorita, né, o Cartoon Network, aí, em agosto de 2001, e pra nós aqui, né, do País da Zoeira VR, né? Ele entrou aí em setembro de 2002, né? E aí é legal também que ele foi também exibido na TV aberta depois de um tempo, né? Pelo menos nesse primeiro momento aí nós tivemos 4 temporadas, né? E o cancelamento aí com a 4ª temporada em setembro de 2004. E até então, só em 2017, nós tivemos aí o retorno, né? Com a última temporada que foi exibida no Adult Swim. Então foi uma longa jornada, cara. E assim, é maneiro porque é muito difícil a gente ter essa oportunidade, né? De alguns desenhos darem um fim ou tal, né? Especialmente em desenhos nesse formato norte-americano, né? Episódio fechado, monstro da semana, isso. Que o pessoal fala. Eu, sinceramente, nunca esperava que Samurai Jack ia ter um final. Pensei que seria que nem o Caverna do Dragão. Esqueceu, pronto, acabou, dane-se. Mas eu acho que diferente de Caverna do Dragão, o Samurai Jack ele é um sucesso mundial, né? Enquanto Caverna do Dragão, ele é mais lembrado como um sucesso local aqui do Brasil. Não sei porquê. Pode crer. Eu torcia, mas eu nunca esperava que ele seria feito realmente uma última temporada e foi feito. Que bom. Quem diria. Menos. Agradecemos aí ao Cartoon, né? Que salvou uma geração aí de crianças, ex-crianças aí, né? Cristo no final da parada. E essa temporada aí, essa de finalização, ela foi uma temporada bem curtinha, né? E sem dar spoiler, eu acho que se não tivesse sido pelo Adult Swim, não daria pra fazer um final tão bom assim. É, não teria como. Tem muita coisa ali que eu levei até um susto. Eu falei, cara, eu nunca vi isso em Samurai Jack. Cara, foi uma expansão pesada. Mas aí, fechando então, pra quem tá iniciando aí, quem tá na curiosidade, né? Qual que seria o enredo? Daí. É, pra você que tá ouvindo o podcast e tá pensando o que bando, esse bando de marmanjo tá falando que nunca ouviu falar de Samurai Jack antes. Samurai Jack, né? Jack é um nome tão comum, né, no Japão. Então, o Samurai Jack, ele conta a história de um jovem príncipe do Japão feudal que o pai recebeu uma katana mágica pra derrotar um demônio, que aqui no Brasil ele se chama Abu, só que o nome original dele é Aku. É, que vem do japonês mesmo, né, de Akuma, né, do demônio. Enfim, aí depois disso, esse demônio, ele de tempos em tempos, ele ressurge, né, e ele surgiu e o pai do Jack não conseguiu vencer ele. Com isso, o pai do Jack pegou, mandou o Jack pra um treinamento pra que um dia ele retornasse e vencesse o Aku. Só que quando ele voltou, no meio da luta, o Aku pegou e jogou ele num portal do tempo que mandou ele pra um futuro distópico, aonde o mal é lei. Lá, logo no primeiro episódio, ele faz umas piruetas, assim, tal, e uma galera vem chamando ele de Jack. E ele adota esse nome, começa a procurar uma forma de voltar no tempo pra vencer o Aku. Acho que nunca chegou a falar qual que é o verdadeiro nome dele, não. Nem nessa última temporada também. O legal também é que o Samurai Jack, ele estreou como um filme, né? Pelo menos a gente tem compilado aí, acho que a duração de ao menos 3 episódios, né? Só que no decorrer do filme, então mostra toda essa história, né? A cidade do Japão feudal lá, desse mundo, né? Do Samurai Jack, ela sendo atacada novamente pelo Aku, né? A galera não deu conta, mandaram o Jack lá, e é legal que ele faz uma parada assim, bem a ideia do Tarkovsky, né? Que sempre quis executar e experimentar muita coisa nesse desenho, né? Então ele, pra uma obra de ficção, ele pegou o personagem dele lá, um japonesinho lá, tradicional, e fez o moleque, né, passar por diversas civilizações e culturas, né? Pra absorver tantas ideologias de batalha aí, como ideologias políticas, né? Filosóficas, né? Pra construir esse personagem que ele queria, né? Que além de toda essa moral aí e centralização, né? De cabeça que os samurais têm, ele tem absorvido também muitos conceitos de outras tribos, né? Acho que ele vai pra uma tribo na África, passa pela Grécia, passa lá pelos monges Shaolins. Inclusive, encontrando com o Lobo Solitário, que não mostra nesses 3 episódios iniciais, mas tem um episódio lá da série que ele encontra com o Lobo Solitário. E é legal porque esse mundo, né, do Samurai Jack, né, apesar de a gente estar falando aqui de um desenho, né, entre aspas aí, focando, né, no público infantil mesmo, né, eu acho que ele tá muito mais pra ser uma pegada meio infanto-juvenil aí, pra quase adolescentes mesmo. É um desenho, ele tem muito episódio aí de desenho mesmo assim, mas tem muita coisa assim, até profunda, né, técnica de animação, técnica de diálogo, né, até um pouquinho de ideologias, assim, que o Tartakovsky lá conseguiu colocar nesse desenho, né. Até o próprio mundo, que eu acho interessante pontuar, porque o futuro que é mostrado no Samurai Jack é um mundo retrofuturista. Até pra época mesmo que lançou, você volta no tempo há alguns anos e pega a visão daquelas pessoas de como seria o futuro. Tanto que se você for ver, tá cheio de engrenagem, metal bem rústico, sabe, coisas grandes e tal. Não chega a ser um steampunk, mas você tem essa pequena situação. E eu, pelo menos quando era criança, não peguei isso, sabe? Tem um mini documentário que uma vez até encontrei no YouTube e que foi lançado junto com a primeira temporada do Samurai Jack. Ele mostrava assim, que o Tartakovsky criou esse mundo, que era um mundo abrangente, que ele poderia criar diversos tipos de histórias que ele gostava quando era criança. Se você pensar, cara, lá tem pirata, lá tem viking, celta, mas também tem ficção científica, tem magia. Então, ele é um mundo muito livre pro cara criar qualquer tipo de história. Por isso que funcionou tanto, né? Como a gente falou, né? A gente também já falou um pouquinho aqui do Cartoon, mas só pra reforçar pra quem tá chegando aqui, né? O Tartakovsky, então, ele passou por muitos, mas muitos desenhos lá na Cartoon Network, né? Isso deu um background, assim, muito grande pra ele também criar e testar, né, conceitos, né? Que eu penso assim, que a parte de ação, que é uma das coisas mais interessantes do Samurai Jack, ela meio que tava engateando quando ele fez a Menina Superpoderosa, né? Era uma ação, assim, boa, maneira, mas não era nesse nível do Samurai Jack, né? Que parece uma parada vinda do cinema. E quando veio o Samurai Jack, a cena de ação era uma coisa de tirar o fôlego, é uma parada que eu nunca tinha visto em qualquer tipo de desenho. Eu lembro que o primeiro episódio que eu vi de Samurai Jack era um do que o Abu tinha colocado lá um caçador de recompensas em cima dele, e ele ficava fugindo desse cara o tempo inteiro, até que ele é encurralado lá em cima, assim. É um episódio de ação, assim, de tirar o fôlego, que quando eu vi aquilo, mesmo não tendo noção do que era aquela parada, o que era uma boa cena de ação na época, seria difícil criar um negócio desse em um filme com atores reais mesmo. E eu fiquei bastante impressionado e não para, cara. Quase todo episódio tem uma cena de ação foda, cara. E é o que você falou, cara. Tá muito longe do que a gente tinha visto nos desenhos. Eu não sei se ele já falou isso em entrevista e tal, mas eu consigo interpretar assim que é a obra do cara mesmo, assim. Tipo, ele deixou tudo que ele queria e podia fazer, né, dentro do Samurai Jack. Por isso que acho que esse é um desenho tão legal de ver, assim, né? O que que a gente vê, né, no Samurai Jack, pra quem já assistiu ou quem tá na curiosidade de saber se vale a pena assistir ainda hoje, né? É basicamente, então, episódios, né? Naquele formato, desenho americano mesmo, né? A maioria deles contidos, né? Do Samurai Jack vivendo nesse futuro aí, né? Distópico, né? Esse futuro aí reinado pelo mal do Abu, né? Aku, né? Depende de qual dublagem você tá assistindo, né? E aí, o que a gente tem aí? Então, são diversas situações que conflitam nisso, né? Ou voltam ao passado pra explorar um pouquinho mais esse mundo aí, com tanta mistura que o Tartakovsky fez, né? Então, meu, é basicamente isso. E aí, ele tá tentando ou duas coisas, né? Ou tentar derrotar o Abu de vez, ou ele tá tentando achar algum portal do tempo lá durante os episódios dele, né? Pelo menos nesse início. E aí isso dá oportunidade aí de diversos episódios legais e maneiros que fazem acho que a diferença na hora de você assistir, né? Ué, a parada assim mais foda que ele faz é porque, na verdade, todos os desenhos pra trás dele, ele utilizava isso. O traço de todos os personagens, eles são simples. Pra você conseguir fazer uma animação fluida, sem gastar muito dinheiro, né? Então você imagina, o Samurai Jack aí, se você olhar pra ele, qualquer pessoa, mesmo que você não saiba desenhar direito, você consegue reproduzir ele no papel. Então, assim, se você pensar numa animação tipo Avatar, que os personagens são mega detalhados lá e tudo mais, e você pensar num Samurai Jack, enquanto o cara desenha um frame de Avatar, ele pode desenhar uns 20 de Samurai Jack. E isso deixa a parada, assim, muito mais livre pra questão do cara querer fazer muito mais trechos de ação, muito mais movimentação, que em uma animação tipo anime, seria uma coisa bem mais cara de fazer. E como ele fez isso? É que ele chegou no ápice. Porque apesar de ser simples, cara, você vê um estilo muito agradável aos olhos e você não percebe que aquilo ali é uma limitação, sabe? Eu acho que é até aquela questão, assim, do menos é mais. Você bate o olho nele, ele tem muito pouco detalhe nele, mas você identifica o personagem de imediato. A gente falou, trocou toda essa ideia, então, do que é Samurai Jack, mas a gente tem um conceito do personagem que é simples, né? Porque você não vai trabalhar, como o negócio não é contínuo, não tem porquê até, né? Colocar muito background, muita coisa, né? Porque cada episódio é diferente, né? E morre ali até os personagens, né? Eles são poucos os que reaparecem em alguns episódios, né? E aí, por isso, assim, é bem legal porque a gente tem muita mais facilidade em achar pontos fora da curva, né? Então, é um desenho infantil, tem muitos episódios, assim, mais simples, né? Tranquilos de assistir, mas, em compensação, a quantidade de episódios que a gente tem que o negócio é fora da curva e por alguma coisa também é absurdo, né? Então faz muito sentido aqui a gente falando de Samurai Jack ou de qualquer cartoon nesse formato aí de episódios mesmo, a gente parar aqui um pouquinho e lembrar de episódios que foram legais e tal. Eu já tenho, pô, vários aqui na minha lista, né? Mas eu não sei se alguém quer começar falando de algum episódio. Então, eu acho que o episódio que muita gente fala, que eu acho incrível, assim, é aquele episódio dos arqueiros, né? Da torre, que eu acho que é logo na primeira temporada. Ele é conhecido como o melhor episódio de Samurai Jack. Eu não sei se ele exatamente o melhor, mas ele é muito interessante, até pra você perceber como o Samurai Jack ele consegue fazer, ter essa fórmula de episódios fechados, mas mesmo assim ele não decair durante as temporadas dele, né, que eu acho que até nas últimas. Esse episódio em questão é aquela parada, né, que primeiro, você nunca ia pensar no plot twist dele, né? Que tipo arqueiros cegos. Primeiro mostra aquela história lá do episódio, onde tem um cara que conta sobre os arqueiros, aí ele vai lá, né? E o fosso que realiza qualquer desejo. E assim, é um pouco difícil você falar sobre esse episódio, porque muita das coisas dele é visual. O Jack, ele vai testando entrar lá e tentando descobrir o que que faz desses arqueiros serem tão implacáveis. E chega um ponto que ele descobre que eles são cegos. E aí ele tem que baixar no nível deles. E aí ele também coloca uma venda nos olhos, ele começa a enxergar o que que eles estão enxergando. E aí ele consegue derrotar eles. Né, e tem outro plot twist, né? Que o poço que era o negócio que era pra dar os desejos, na verdade é a maldição, né? Dos arqueiros. Então, aí você fala, pô, esse negócio é um desenho de criança, né? Pô, como? Nem ferrando, né? Olha o espaço, né? Que o cartão dava, né? Pra ter esse tipo de coisa aí. Meu, e é bem maneiro. Esse episódio dos arqueiros, eu tava fuçando aqui, ele ganhou um prêmio também. Ele foi nominado e ganhou aí um prêmio lá pela produção e tal, e esse é bem maneiro. Você tem algum aí, Dinho? Poxa, eu tenho um episódio que ele não é tão assim e tal, mas é, inclusive é o que eu usei na abertura, mas é o episódio que me marcou, eu acho que por parte da piadinha, e é um dos primeiros, logo na primeira temporada, que é o dos cachorros. Que o dia que ele chega, assim, daí os cachorros estão escavando pra descobrir como é que era os cachorros no passado. E eles acham outdoor de propaganda de cachorro e não sei o quê, e eles falam uma coisa que não tem nada com nada. Eu gosto muito desse episódio, eu não sei porquê exatamente, mas eu gosto muito desse episódio. Esses três primeiros episódios da série clássica da primeira temporada, ele, apesar do Jack ser um personagem simples, eles quiseram três episódios pra apresentar o personagem. Que é uma parada assim, eles poderiam muito bem ter feito isso em um só, ter resumido tudo. Mas eu acredito que mesmo o personagem não tendo tanta profundidade, esses três episódios foram pra mostrar primeiro o que ele era, né, qual que é o treinamento que ele passou, tudo que ele passou, o que que era o vilão que ele tava tendo que derrotar, e apresentar pra onde ele foi, qual que é o futuro e como é que ele reage ao que aconteceu e como as coisas ficaram. Eu acho isso é muito importante pra você construir o que é aquele personagem. E um desses episódios, inclusive, é esse do cachorro, né, que logo que ele chega lá, ele vê essa escavação dos cachorros. E você, Rod, você tem algum episódio, assim, que você gosta pra caramba? Já que a gente tá falando mais desse começo aí de temporada aí, eu vou lembrar daquele episódio do samurai de ódio lá, né? É bem no... também é um dos primeiros episódios, assim. Aí o Aku, pra tentar derrotar lá o Samurai Jack, ele faz uma cópia, né, do Samurai Jack, né? Com o próprio ódio lá do coração lá do samurai, né? E vem um Samurai Jack lá todo de negro, né? Com os mesmos poderes, mesmas capacidades, né? Só que cheio de raiva, né? Full putaço lá. E aí, tipo, a lição, assim, do episódio é o Jack, né? Mostrando lá a ideologia dele lá de samurai, de calma, não sei o que, que na verdade se ele limpar o ódio, como era um espelho dele, né, se ele limpasse o ódio lá, ele conseguia derrotar o samurai, né, porque o samurai feito de ódio nem existiria, tal. Ele não é nada, assim, absurdo, né, de excelente, assim, é bem simples, né, até o conceito, mas pô, pra um desenho infantil, cara, acho que foi muito bem-vindo nesse tipo de coisa, tal. Esse é um tipo de episódio meio clichê. Eu até dei uma assistida nele. Eu assisti ele hoje mesmo. Mas ele é interessante, principalmente porque eu acho que é uma das melhores lutas. E eu percebi muito o que eles utilizam muito nessa série. Aquela parada, assim, de pintar vários quadros que são replays, assim. Eu adoro essa parada. E replay de vários ângulos, né? O samurai, ele deu uma espadada, aí mostra de outro ângulo, de outro ângulo. Ah, maneiro, né? Falando em luta, que é uma coisa que eu sempre achei massa, na verdade, é que geralmente em todos os outros desenhos, até que eu tinha visto até então, eu acho que eu vi até depois, esse é o primeiro que o vilão, ele não tem chance contra o herói. E o vilão que ele fica correndo, e o herói tem que achar ele. Desde o primeiro episódio, ele não tem chance. O Abu, ele não consegue derrotar o Samurai Jack. Pronto, acabou. E o próprio desenho, depois a gente vai chegar, sei lá, na terceira, quarta temporada, eu não lembro de onde que era, mas tem até episódios que zoam essa parada, né? O que eu falo, não, então vamos fazer de tal jeito lá, não sei o que. Mas só pra fechar a primeira temporada, a gente tem o episódio do único cara que depois reaparece, né, em outros episódios do Samurai Jack, né? Que é o escocês, né? O Scotsman, né? Esse episódio é bem normalzão, assim. Começa o episódio com o Jack atravessando uma ponte infinita, né? Nesse mundo viajado aí que o Tartakovsky criou, né? E é uma ponte, assim, é suspensa mesmo, de madeirinha lá. Todo aquele clichê, né? Que a gente já vê pontes lá suspensas e tal, né? Com madeiras desgastadas, né? A ponta de cair, não sei o quê. E a ponte é bem fina, sendo que só, sei lá, a passagem só cabe uma pessoa por vez, né? Ele vai, depois de uns 2, 3 dias de viagem, ele encontra o escocês, né? Um outro cara lá, esparrudão, né? Bem forte, com a espada de magia celta lá dele, lá ele se encontra, aí um pede pro outro voltar, né? Porque não dá pra passar os dois ao mesmo tempo sem que fiquem vulneráveis e tal, né? Aí o escocês fala que ele também é perseguido por Aku, não sei o quê. Eles brigam na ponte, né? E não lembro o que acontece lá, que eles caem lá num lugar cheio de caipira. E aí eles brigando e tal, o Jack se identifica com o escocês, né? E aí começa, assim, o início de meio que uma amizade, né? Deles, né? Porque os dois, entre aspas, aí são guardiões aí da cultura deles, né? Os dois têm espada mágica, né? Então a parada da hora que o Jack, ele é calado, né? Na dele, né? Centrado e tal. E o escocês é exatamente o contrário, né? Ele grita pra caramba, xinga, né? Fala um monte de porcaria, luta meio estabanada, né? Brutão mesmo. Se você pensar, essa dualidade existe até entre o Jack e o Provaco. Porque o Jack, ele é sério. Ele é o cara bom, né? Enquanto o Aku é o cara mal e é o cara zoeira. É, pode crer, pode crer. Ele não é aquele vilão clássico que quer sempre matar tudo, né? Ele é um vilão carismático. Verdade, não, verdade. Inclusive tem até um episódio que ele vira e fala que ele vai contar histórias infantis, você lembra? É engraçado, o Aku, tipo, ele vai subvertendo as histórias, né? Ele é meio que mostrando assim, ó, o poder da propaganda, né? Pra não gostarem do Jack e não dá certo. Eu vou pular então pra segunda temporada aí. Um episódio que eu gosto bastante aí da segunda temporada, e pô, gosto mesmo. É o da minha frase de abertura mesmo, né? O Jack pular bem, né? Aprende a pular bem e tal. Não lembro como que tava aqui no Brasil. Mas é basicamente assim, ele acha uma tribo, né, de uns macaquinhos lá, e um cara lá que foi meio que é o Tarzan deles, né, um cara que foi criado pelos macaquinhos lá. E aí o lance do episódio é tipo, ele é bem leve, um episódio bem bobinho assim e tal. O que acontece? Lá no meio da tribo lá dos macacos lá, todo mundo pula pra caramba, tipo, pula muito alto. E aí o Jack pede ajuda, né, pra eles ensinarem ele a fazer esse pulo, né. É tipo você apertar pra baixo e pra cima no Marvel vs. Capcom lá, que o cara pula pra caramba assim. Aí ele, em troca lá, ele vê que tem uma outra tribo lá de gorilas que atacam, né, os macacos lá dele direto e tal. Então ele ensina os macaquinhos lá a se defenderem, né? E em reconhecimento eles ensinam o Jack a pular bem, né? E no final tem até uma piadinha lá com a Abu, né? Que o Abu tira sarro do Jack, né? Que ele não consegue alcançar ele, né? Aí ele pula assim, não, você tá voando, Jack. Ele, não, me pular bem, cara. É, tipo, gosto mesmo assim, né? Um episodinho legal da segunda temporada. Primeiro episódio que eu vi, eu acho que de todo, o Samurai Jack, ele que o Aku contrata uns 5 caçadores e eles parecem que são de uma raça tipo predadores. Ah. Eles gostam de uma caça que é foda. E aí, esses 5 caçadores, eles encurralam o Jack lá no final, só que eles decidem não matar o Jack porque ele é a melhor caça deles. E eles falam, não vamos aceitar o dinheiro do Aku, porque esse cara foi a única presa que a gente já conseguiu de todos que conseguiu escapar da gente durante tanto tempo. É um plot twist de dignidade, né? É legal por causa disso. E aí, tipo, esse episódio, você falando, você me lembra que ele é mais um episódio que mostra essa parada, né? Que o Jack não é poderoso, que ele é invencível, não, né? Ele toma um... Ele fica com medo, né, dos caras lá correndo atrás dele, ele não consegue se esconder. Cara, eu lembro que ele é encurralado num lugar lá em cima, assim, cara. É uma cena tão foda, cara. Ele vai lutando com os caras, um por um, escapando. Chega até um ponto lá em cima que ele não dá conta, mano. Mas mesmo assim, ele luta bravamente até o final. Só que os caras decidem não caçar ele, cara. Cara, é maneiro. Esse episódio é maneiro mesmo, velho. Eu gosto daquele que lembra do passado, tem aquela menininha, a infância dele. Esse é aquele episódio que aparece. Exatamente, é nesse episódio. O Lobo Solitário. Assim, só pra vocês terem ideia, o Lobo Solitário é aquele mangá, né, muito famoso. Tem aí, acho que é o mangá de samurai mais famoso de todos. Que mostra ele um cara que ele tem um estilo de luta, né, de espada, que ele tem uma espada gigante, não, uma espada grande normal, katana, e uma outra espada menor. E esse estilo de luta dele é meio único. E ele também anda, em uma determinada parte do mangá, ele anda com uma criança, que eles chamam de filhote, né. E aí o Jack vê ele, só que assim, ele não mostra muito dele por causa de direitos autorais. Mas você reconhece porque ele anda com a criança e pelo estilo de luta dele, que é uma espada grande e outra menorzinha. Aí o cabelinho da criança é inconfundível também, né? Exatamente. É, não lembro o que acontece, mas ele começa a lembrar de... É tipo um episódio praticamente de flashback, só lembrando, explicando esse Japão, né? Do fictício. Aí dentro das memórias aparece o Lobo Solitário, mas maneiro. Eu gosto muito, né? Tenho tatuado aqui, né? Do 300, né? Do Frank Miller. É até legal falando de Frank Miller aí, Samurai Jack, né? O Tartakovsky, eu acho que ele já falou em entrevista, ele tem como principais inspirações dois caras, né? Um é o Akira Kurosawa, e aí o outro pilar aí pro Tartakovsky é o Frank Miller, né? Com algumas obras deles que também ele usa muito pra se basear, né? O próprio Ronin, né? Não sei pra quem conhece também, mas é basicamente a história de um samurai que lida com alguns conceitos dele lá e tem que enfrentar um demônio, né? Então, assim, de forma bem resumida, né? Tem tipo outras lances assim, mas é pra você ver como legal a influência, assim, dessas obras aí pro Tartakovsky criar o Samurai Jack. E aí, com todas as influências e tal, a gente tem aí um episódio chamado Jack e os 300, né? Que é exatamente isso. É homenagem, né, do gang de Tartakovsky ao 300 de Esparta do Frank Miller, né? Então, o Samurai Jack lá, ele, no futuro mesmo, ele literalmente encontra lá uma tribo lá de guerreiros antigos, né? Com toda essa a ideologia da sociedade lá de luta, né? Eles têm até um background, já falam que não sei há quantos anos eles já estão lutando, eles venceram uma batalha com 300 homens e tal, e eles estão lutando lá contra uma fábrica lá de monstros, lá não sei o que, e eles, guerra após guerra, eles continuam vencendo e tal, mas toda vez parece que eles vão perder, e o Jack acaba pulando, encontra lá o filho lá do rei. Enfim, é uma homenagem ao 300, acho que é a coisa mais legal, assim, apesar do visual dos espartanos lá, os espartanos com lanças mais futuristas, né, lutando com os robôs e tal, é de novo essa parte de animação de luta, né, que como o Subaru falou, né, eles economizam muito no traço, né, na simplicidade, eles têm tempo pra gastar diversos elementos, né. Não sei pra quem assistiu o filme também, mas o filme, ele também se baseia no quadrinho do Frank Miller, mais ainda, óbvio, né. O lance é legal porque esse episódio, se eu não me engano, ele lançou antes do filme 300 de Esparta, que popularizou mais ainda o original. Ou seja, os dois, eles têm cenas e ritmos, assim, bem parecidos, mas o legal é porque como eles beberam da mesma fonte, então a gente tem uma outra visão aí de como seriam os 300, as lutas, né. Você vê a câmera lenta lá, que o Snyder, né, Snydeus, pra quem é da religião aí, usa, né. Mas aí a gente vê isso no desenho mesmo, né, aquele frame de câmera lenta, aquelas cenas de guerra, né, os guerreiros lá trucidando os robôs, assim, acho que é um dos principais episódios aí da segunda temporada, e um dos meus mais favoritos, assim, de longe. E aí, só pra pular aí, fechar a segunda temporada aí, o último que eu acho legal, assim, só pra dando destaque, assim, é o episódio aí, falando mais de luta, é aquele episódio do Demon Gogo, né, não sei se você lembra, Demongo, na verdade, que é um dos principais vilões, até o público mesmo que gosta de Samurai Jack, gosta muito desse personagem, né, que, qual que é o conceito? Ele é tipo um, entre aspas, um necromancer, né, só que é no conceito lá do Samurai Jack, né, com umas diferenças. É um vilão lá de voz fina, basicamente tem o poder de, tipo, reviver guerreiros antigos lá, que estão escravizados lá por ele, né. E aí ele, tipo, o Demongo, ele começa, acho que, confrontando o Samurai Jack com uns dois, três guerreiros, assim, e a partir disso o Samurai vai conseguindo superar, mas como, tipo, não é exatamente os guerreiros, é, tipo, a essência deles, né, eu lembro na dublagem ele falava essência, tipo, então assim que o Samurai Jack derrotava os caras lá, o Demongo ressuscitava os caras de novo, e aí, tipo, criava meio que uma situação de uma batalha infinita, né, ou seja, o Samurai ia perder por fadiga em algum momento, né, aí tem todo o desenrolar do episódio, de novo, mais cena de ação, assim, meu, fantástica, eu falo isso, tipo, de verdade mesmo, hoje dá pra assistir de boa esses episódios que a gente fala de cena de ação, não sei o quê, porque realmente fez escola, a gente dificilmente vai ter outra parada, assim, animada com esse formato pra ver esse tipo de intensidade, né, nas lutas, né, pelo menos na escola americana aí de desenho, né, e aí ele tá derrotando lá, tal, ele dá um jeito de ganhar do Demongo, tal, tem todo o andar, né, da história aí, mas é legal por esse conceito também, né, o Tartakovsky, meu, ele pira, assim, ele faz muita coisa maneira no Samurai Jack, assim, é... Da terceira temporada, eu lembro de um episódio que o Jack coloca uma roupa esquisitona e encontra aqueles músicos. Na rave? É, da rave, exatamente. Esse é maneiro mesmo, assim, ele tá andando, é tipo uma cidade que tá, tipo, toda abandonada, aí ele vê, tipo, umas crianças meio tuteiradas, assim, né, aí ele acaba descobrindo lá com um local lá da cidade lá, que, tipo, todas as crianças, elas, tipo, estão sendo meio que escravizadas lá pela cor, não sei o que, elas, tipo, sofrem, tipo, uma lavagem cerebral mesmo e vão de noite dançar na rave, né, tipo, uma crítica adulta à adolescência, sei lá que parada foi essa, mas de resumo, assim, ele, tipo, tromba lá o DJ, né, que tá, tipo, meio que fazendo lá uma lavagem cerebral mesmo, lá um mind control com as músicas, e aí tem toda essa luta, tá, no meio do episódio lá, o Jack inventa um passinho lá na rave, assim, tipo, junta o liberal aí com o legal, né, então tem o conceito da rave lá, ele mostrando, né, que é, tipo, bem aquelas raves estilo Batman do futuro lá, né, pesadona, assim, eletrônica pesada, e ele tentando liberar a molecada lá do controle lá do DJ lá, isso é legal. Pra mim, a terceira temporada, ele tem os melhores episódios, assim, de ação. Eu vou lembrar um pra vocês aqui, eu não sei se você já assistiu. Tem um episódio que o Jack, ele tá andando, aí o Abu lá faz uma zoeira lá com ele lá e manda ele pra um caminho lá de um lugar, entre aspas, abandonado. Ele vai entrando, vai ficando tudo mais escuro e ele descobre que ele tá num cemitério. Aí é o episódio do Jack com os zumbis lá. Aí o que rola? Começa, né, vários fantasmas, zumbi atacando o Jack. O Samurai Jack tem, sei lá, em média 20, 23 minutos aí. A gente tem um episódio de pelo menos, sem brincadeira aí, uns 15, 10 minutos só de ação e confronto, né? Porque os zumbis, né, as criaturas lá encurralam o Samurai Jack. Eles começam, tipo, a atacar o samurai, né? Mas aí, tipo, o samurai vai lutando com os zumbis lá. Os zumbis lá começam a surgir uns zumbis mais fortes lá de exércitos que também estão enterrados lá no cemitério. No meio da luta lá, uma fantasma consegue, tipo, possuir a espada do samurai lá, tira a espada dele e o Aku aparece no meio da situação. Então, tipo, é um episódio, tipo, de uns 10, 15 minutos, assim, de aflição mesmo, assim. Você, tipo, mal respira, porque é só pressão no meio da luta, assim. E, meu, eu mostro cena de luta, tipo, fantástica, assim, né? É, ele começa meio horripilante até, tipo, sinistrão, assim. E o Jack ainda tem que, tipo, derrotar os zumbis, tem que dar um jeito de derrotar o Aku e ainda conseguir resgatar a espada dele, assim. Então, é bem, bem, bem pesado, assim, o episódio. Mas é isso, só pra fechar a terceira temporada, esse também é maneiro, eu gosto pra caramba. Eles chamam de Nascimento do Mal, né? Que é a história de origem do Aku. E aí é legal porque aí, tipo, ele mistura todas as outras mitologias, né? Então tem um deus hindu lá, o deus Odin, provavelmente Odin lá, vindo no cavalo, e um outro deus. Aí eles estão enfrentando, tipo, uma espécie de... Isso é bem, tipo, contando a origem do Aku, né? Confrontando, entre aspas, aí uma forma de mal, né? Tipo, uma sombra lá que tá destruindo planetas, lá não sei o que. Eles confrontam lá, tem toda uma batalha mística lá, e um pedacinho dessa essência do mal acaba caindo na Terra, né? E aí dentro da Terra, tal, ele acaba se desenvolvendo, tal, começa a corroer a cidade e tal, e acaba chegando perto da cidade do pai, né? Do Samurai Jack. Aí a gente tem toda a história da origem lá, de como criaram a espada que o Samurai Jack usa e que consegue ferir o Aku, como o pai do Samurai Jack, ele falha e depois ele consegue voltar e construir a cidade dele. Tem muita, de novo, referência, né? A cultura japonesa, né? Você vê, tem uma hora que o pai do Samurai Jack, ele tá, tipo, voando no estilo nuvem voadora mesmo do Goku, com toda uma armadura, estilo samurai mesmo, e empunhando a katana lá pra combater o Aku, assim. É um episódio dobradinho que só serve pra mostrar a origem do Aku, assim. Esse também recebeu prêmios e tal, a galera gosta bastante desses episódios, assim, pra lembrar. E aí, Dimensão Honrosa tem um episódio na terceira também, que é uma homenagem ao Lupin III. É tipo um episódio que o Jack tá... Ele entra meio que num labirinto, aí eles tá tentando pegar, tipo, um cristal que ajuda a voltar no tempo. Aí tem um outro cara lá que ele é, tipo, homenagem a um personagem que vem do Lupin III lá. Além de ter muita aula, né, o Samurai Jack, ele também, ele presta muita homenagem, né. Direto em alguns episódios a gente vê homenagens a alguns personagens. Eu lembro de um episódio, eu não lembro nem de que temporada era específico, assim. O Jack tá lá, acho que é no esquema meio faroeste, lá tem um casal faroeste correndo atrás dele lá, não sei o quê. E aí no meio do trem lá tem o Pepe Legal e o Babalu, assim, é tipo... Eles aproveitam, né, pra homenagear e tal. E é só fechando também os episódios, assim, de destaque da última temporada, né, até então. Tem um episódio do robô gigante lá, que o Jack entra num robô gigante lá, isso é bem maneiro. Tem um episódio do Jack contra o Samurai, que era o negrão lá que tirava onda lá de samurai. E aí, tipo, tem toda uma homenagem a um filme dos anos 80. Putz, agora me falhou o nome desse filme. E aí, tipo, era um filme de luta meio esquisitão, assim, mas o Tartakovsky quis homenagear. Sim, também tem um episódio que o Jack, ele fica infectado pelo Aku. Aí isso é engraçado que, tipo, ele vai brigar com o Aku. Aí o Aku, tipo, tá, tipo, gripado mesmo. Aí ele tosse, sei lá, espirra no Jack. E aí o Jack fica infectado com a maldade dele, né? Aí ele começa a despertar um lado do Aku dentro do Jack lá. É engraçadinho também. Esse é foda. Esse eu duvido vocês não lembrarem, velho. É um dos episódios mais foda de Samurai Jack. É o conto do X9. Ô, Lulu, coisinha linda. Que é o episódio baseado em jazz, né? Do robô lá, que, tipo, ele sofre a chantagem do Aku. E aí, qual que é o lance? Em vez de a gente ver o episódio todo na visão do Samurai Jack, a gente enxerga o episódio na visão do vilão, né? Entre aspas, né? Que inclusive é todo naquela pegada daqueles filmes. Como é que é o nome do filme? É Noir, né? Noir. Isso, ele narrando, falando sozinho, né? No carro, na chuva, tocando jazz e tururu, tururu. Cara, esse episódio é maneiraço, isso é legal. Cara. Porque você vê, tipo, o robô, ele era tipo uma geração antes daqueles robôs insetos, assim. Ele tipo, fazia trabalho lá pro Aku e tal, ele se aposentou. É, mano, nessa vibe noir jazz aí. Ele, tipo, acha um cachorrinho, ele chama o cachorrinho lá de Lulu, coisinha linda. Cara, é muito maneiro esse episódio. E foi esse episódio, do nada, eu tava, acho que no Facebook uma época assim, aí explodiu esse episódio lá, minha timeline lá. Falei, vou assistir um pouquinho, né, pra lembrar. E aí eu falei, caraca, mano, era assim e tal. E aí eu já tava um tempo querendo reassistir Samurai Jack pra me preparar pra quinta temporada, né? Porque eu tinha assistido, mas eu tinha perdido muito episódio também, porque, enfim, né? A gente assistindo mais moleque é difícil, né? Se pegar os mais destaques, só quando realmente muita reprise, não sei o que. Não tem nem como saber se você viu todos os episódios com esse moleque. É, então. E aí você fica naquela, não sei o que. Aí esse episódio, cara, é tão sensacional, tipo, também, tipo, diversas listas de top episódios, não sei o que, você vai encontrar ele, assim, porque ele sai muito da curva, né, de como que funciona, né, o Samurai Jack e tal, e aí isso é maneiro demais também, né. E aí tem, tipo, diversos outros episódios, assim, mas é o triste, assim, né, falando da quarta temporada, porque ela acaba, assim, dá um encerramento, né, pra Samurai Jack, né, a gente tem o último episódio lá que é... Cara, eu nunca pensei que ia ter, cara. Eu sempre ficava triste, né, de pensar em Samurai Jack, que você pensava assim, cara, Samurai Jack era um negócio tão revolucionário, né? Era uma parada, assim, tão foda, cara. Era um desenho que eu acordava cedo. Eu não sei se eu tava no colegial, eu já tava entrando na faculdade, quando começou a passar o Samurai Jack no SBT. Eu acordava cedo, cara. E outra coisa também que deixa triste não ter uma finalização aí, né? É porque você já começa sabendo a premissa do final. Porque assim, ah, no final o Jack vai ter que inventar o Alcun em algum momento. Fim. Então, tipo, você sabe que vai ter um final. O que você quer realmente saber é como vai ser, né? Eu sempre pensava sobre o final assim, eu não sabia de uma parada, do tipo assim, sempre pensava, será que ele vai derrotar o só no futuro e depois voltar pro passado e derrotar ele de novo, ou ele não conseguir voltar pro passado, mas continuar no futuro e derrotou ele e tranquilo, ele vai viver com a memória ruim de não ter conseguido salvar o pai dele e tal. Então pensei, às vezes eles poderiam ir pra esse lado, né? É, mas no final você sabia que ele ia ter que ver o Aku, né? E enfrentar ele de alguma forma. Deixando até, tipo, minha opinião, assim, pro Samurai Jack mesmo, esse primeiro ato, assim. A gente sofreu muito, eu tô aí com o Gosturo Kudin nisso, velho. Foi muito foda você ver, tipo, um desenho com tanto conceito legal, né? E, pô, com um final tão, entre aspas, simples, né? De você prever que realmente ele tem que derrotar o Aku e voltar no tempo. Ou só voltar no tempo ou só derrotar o Aku, né? Não tem, assim, muito pra onde iria, assim, né? Pensando na felicidade do personagem, né? E aí, pô, você vê que ele não ter essa chance, sim, foi bem difícil, mas olhando assim pra trás, a gente falou um pouquinho desses episódios que mais marcaram, o que foi interessante e não tal, a coisa mais maneira, assim, é que, tipo, é um desenho, entre aspas, aí, infantil, né, tipo, revolucionou a indústria, criou e deu aula de muito conceito, né, e um negócio que a gente não vê hoje, não vai ver mais, na verdade, até, né. Esse lance dele ser infantil até me lembra aquele episódio que eu tava até conversando com você antes, ou Rods, uh-huh. O do Duck Dodgers. Ah, que eles chamaram o Tartakovsky para dirigir esse episódio. Aí o Patolino lá tem uma viagem de ácido, né? Ele imagina ele mesmo sendo o Samurai Jack. Aí, cara, é muito foda. Aí, todas aquelas cenas contemplativas que mostram distância, ele fica tirando sarro, né? Ah, não começa a ação. Aí tem até uma hora lá que o cara, que ele fala assim, nossa, quase que eu picotei você em vários pedaços, ele falou, isso aqui é um desenho infantil, você não poderia fazer isso comigo. É, inclusive o Samurai Jack é isso, né? Tem muito robô em Samurai Jack, por causa disso, né? É, pra você não ter o sangue vermelho, basicamente. O filme lá, que ele enfrenta o primeiro exército lá dele, é tipo uma aula, né, de guerreiro lá, o cara, mano, sangue, tipo no sangue, né, no óleo lá dos inimigos. Mas acho que é mais por causa da identificação infantil mesmo, né, tipo o trauma de você ver o membro decepando e sangrando, né. Ele não podia fazer isso, né, o cartoon, todos os desenhos daquela época, isso aí começou a mudar de uma época pra cá, mas até um pouco antes do Adult Swim, né, o principal era aqueles cartoons, que era aqueles desenhos que poderia passar em qualquer horário, em qualquer país do mundo. E o Samurai Jack era um daqueles, então ele poderia tocar em temas complexos, né? E acredito que seja a grande razão do desenho ter sido cancelado. Era uma parada, assim, que ele tinha muita ação, mas ele também era muita contemplação de cenário, tinha muita coisa filosófica mesmo, né? Mostrava até aquele um episódio da primeira temporada lá, que o Samurai Jack analisa o cenário e vê que aquela civilização que está escravizando uma outra, que parece um cavalo, na verdade ela já foi próspera. E até como a gente trata os animais, então ele, nesse episódio ele pegava e tocava nesse tipo de assunto, assim como diversos outros, só tô citando isso aqui como um exemplo. E era essa parada, cara, então eu acho que o Samurai Jack lá no começo, ele fez muito sucesso pela ação dele, mas com o tempo, ele não conseguiu segurar, ele teve aqueles fãs que adoravam, mas acabou sendo alguma coisa de muito nicho, e ele foi cancelado, assim como vários. O problema do Samurai Jack é que, diferente de outros desenhos que foram cancelados também, tipo Meninas Superpoderosas, A Vaca e o Frango e outros, o Samurai Jack ele tinha que ter um final. E o maneiro é esse, então acho que antes da gente fechar aqui, né, e falar da parte mais de zona de spoilers e tal, né, fica aqui a dica, então, pra quem tá na curiosidade se vale ou não a pena, é legal exatamente isso, né, cada episódio vai ser uma história nova e tal, e então como você não vai ter que se preocupar com uma história longa e cheia de detalhes, você pode ter uma experiência muito mais contemplativa, né, então você vai assistir e curtir muito mais, então vale muito a pena, e melhor ainda porque antes era meio difícil assistir porque você podia gostar muito e ter essa frustração que todo mundo acabou passando, né, de não ter um final digno pra série, né, ele não teve nem a famosa despedida espiritual, né, que às vezes os caras têm que fechar a história, então eles dão um jeito de fechar de algum jeito, ah não, né, e aí a ideia então agora é a gente falar um pouquinho da, pra finalmente, né, essa quinta temporada, trocar uma ideiazinha assim, e a gente vai avisar vocês aí sobre uma área assim, mais de spoilers pra gente comentar realmente do final de Samurai Jack, como que foi esses episódios, mas a gente passando da sinopse aqui, pessoal, da quinta temporada, já quem não assistiu, quem tá na dúvida assim, se não quiser ter problema com spoilers, é melhor já parar tal, porque sabe que tem risco aí da gente comprometer a experiência de vocês aí, né? Eu não sei se tem como falar sobre essa quinta temporada sem ser spoiler, porque se o cara não assistiu isso aí, tem coisas que tem na abertura do programa que nunca tinha sido falada nas outras quatro temporadas. Só pra fechar então, antes da gente entrar na zona de spoiler, né? O que é a quinta temporada? Ela entrou agora em 2017, ela traz então finalmente o que todo mundo esperava, né? As possibilidades do Samurai Jack tem um final, né? E ela também prometia a aposentadoria do Tartakovsky aí como animador, né? Ele falava isso, né? Então dava pra se esperar assim que no mínimo ia ser algo muito foda. A galera na internet tava urrando esperando essa quinta temporada, né? Então tudo assim coincidia pra ser um negócio assim pesadíssimo, né? Em questão de... Cara, o Samurai Jack era a obra principal do Tartakovsky, pelo menos na minha visão, porque tinha tudo que ele achava de foda e ele refletia tudo de melhor que ele tinha feito antes, cara. Tanto que é o ápice dele, cara. É, tanto que, assim, ele, quando ele tava produzindo as quatro primeiras temporadas, e a quinta também, né, ele fez questão de dirigir absolutamente todos os episódios. E na quinta temporada ele também escreve, né? Ou escreve ou co-escreve todos os episódios. Porque, assim, porque é muito comum nesse tipo de desenho você trocar o diretor por um ou outro episódio, porque como é aquele estilo monstro da semana, é só você seguir alguns preceitos básicos que qualquer um, teoricamente, pode fazer, né? Só que o Tartakovsky, ele te colocou tanto empenho, assim, que ele, no máximo, ele foi co-diretor com outra pessoa. Mas ele tava lá. Todos. Tava em todos, né? E aí, pra você ver, isso deixa o desenho mais unido, né? Como se fosse um criador, né, de mangá lá supervisionando o anime que tá saindo, né? Então, tipo, o personagem é realmente dele e dificilmente a gente vai ver ele desviando, né, tal, né? Enfim, mas vamos entrar logo para o que interessa, né, Hades? Vamos. Então, pessoal, alerta aqui da zona de spoiler, a quinta temporada, ela é diferente dos antigos, ela é corrida, então é uma história que vai se resolvendo mesmo, então essa é a principal diferença da quinta temporada para essa, então, e é por isso mesmo que a gente não pode aqui continuar sem avisar aí pra vocês que agora o spoiler vai correr solto, né? Então, eu tô com um sonzinho aí de spoilers e no retorno aí a gente tá falando da quinta temporada aí, fechando essa obra sensacional aí, né? Então, voltamos aí, pessoal, agora sem perdão, né, não tem mais aqui, né, desculpa, finalmente, né, a espera chegou ao fim, puta merda, né, Samurai Jack voltou, e pô, que alegria, assim, e a galera, meu, num hype, não, vai lançar, não sei o que, como que vai ser, sai sábado à noite no Adult Swim, vamos assistir, não sei o que, e aí lança o primeiro episódio, cara, e a quinta temporada de Samurai Jack, não só esse primeiro episódio, mas toda a quinta temporada, é do que a gente viu, né, em 2004, 2003, pra frente, assim, tipo, ele pega tudo aquilo que ele já tava fazendo muito foda e, na minha opinião, melhora, assim, tipo... É, eu acho que antes de qualquer coisa, o Samurai Jack, ele já entra com os dois pés na cara falando o seguinte, ó, galera, então, passou 50 anos. Boa. Essa parada. Porra, você fica assim, caralho, o que foi que aconteceu? Ah, o Jack, ele não envelhece mais. E outra coisa, ele perdeu a espada. E você fica, caralho, mano, o que eu perdi? E é pesado porque esse conceito de avançar 50 anos do tempo deixa o personagem com uma outra vibe. vibe, né? Porque é um samurai, a gente vê principalmente nos primeiros episódios aí, ele tá destruído, assim. Ele tá sem vontade de viver, a gente vê diversos episódios aí, ele vendo um fantasma que na verdade é tipo, é o código de honra lá dos samurais dele, né? Falando pra ele fazer o... Ele é raro aquele... É o suicídio, né? Do samurai, né? Que ele tá falando que... Perdeu a honra, tá? No primeiro episódio, ele vê aquele rio de almas lá, né? Que o povo tá todo... Tanto de gente lá no rio, todo o povo morto que não conseguiu salvar, né? Pô, como saiu na Adult Swim, além de a gente ter a conclusão do Samurai Jack, a gente tem o Samurai Jack com um tom que talvez o Tartakov gostaria de ter tratado, né? O Samurai Jack, quinta temporada, é uma história pra, tipo, no mínimo, assim, adolescente pra adulto, assim. Não dá pra molecada assistir. Ele não é gratuito, ele não é Game of Thrones que... Em determinada temporada lá, toda vez tem que mostrar uma putaria gratuita. Ele não faz isso. Mas esse negócio mesmo, né? De sempre mostrar o Samurai Jack lutando contra robôs. Que não podia lutar contra pessoas, né? Nunca. Então você limitava muito o tipo de roteiro que poderia ser feito. Cara, que maneiro, assim. O legal é como ele perdeu a espada, o Samurai Jack, no comecinho, né? Então ele tá com todos aqueles aparatos. Ele usa várias armas, atira, né? Usa uma lança. O primeiro episódio mesmo, ele tá dentro de uma moto maneira, assim. Aí tem aquele primeiro vilão lá, o Scaramouche lá. Que é muito carismático, cara. Tá tudo no meio aí do legal. E é legal porque qual que é a virada, assim? Tipo, basicamente, o Samurai de quinta temporada é pra resolver essa situação com o Aku, né? Então, ele tem que fazer duas coisas. Tem que resgatar a espada que ele tinha, né? Resgatar a espada que tava perdida. E a gente vê um subplot aí das filhas do Aku, né? Que são meio com as minas lá, que são treinadas pra odiar o Samurai Jack, não sei o que. E bem no começo, elas confrontam o Samurai, quase matam ele, né? Dá exatamente essa impressão. Ah, pô, você ficou quatro temporadas matando o robô, né? E aí, primeira vez que o Samurai Jack mata uma mina lá, ele fica meio com remorso, lembra lá do pai dele falando que às vezes a força é necessária, né, que cada um é levado até onde a ideologia delas vem, então, tipo, ele usa até essa limitação que ele tinha pra criar uma história, né, e justificar o ato dele e tal, né, e aí é legal, assim, as minas lá lutam muito, né, então ele tem que, tipo, tem toda uma luta na neve, né, ele enfrentando elas, sendo encurralado e tal, ele matando mesmo, né, ele mata 6 das 7, né. E assim, na cena, que é a primeira vez que ele mata, que foi o que me chocou, que ele matou ela, ele viu que era uma pessoa que tava lá, morreu mesmo, e ela pegou, esfaqueou ele e saiu sangue, cara. Aí sim, aí eu entendi. Na hora eu nem sabia, mas eu falei assim, ah, isso só pode ter passado no Adult Swim, porque não pode passar no bloco normal. E já pensou? É a hora da aventura e Samurai Jack assim. Caraca. Não, mas não é tão gratuita a parada assim. Ele mata uma pessoa e sai sangue, mas não é. Não mostra tripas vazando. Não, e tal. Precisa. Eu acho que ele tinha que mostrar uma coisa mais crua mesmo, né? Um final mais digno. Um desafio mais bruto. Ele fazer alguma coisa que não tinha sido feito nas outras temporadas. E por essa cena aí, ele já mostrou, cara, essa temporada aí promete. Você vê o Samurai Jack desgastado, ele tem que se reachar, né? Pra entender o que aconteceu e tal. Aí ele encontra a mina, tipo, ele explica lá, não sei o que, já explicou que não é só a Ku, a mina, tipo, tem a revelação dela também, né? E aí depois os dois se encontram na jornada, ela, tipo, depois, tipo, tem toda uma história, uma construção, né? Tem uma ambientação lá, uma porrada de coisa que acontece. O resumo assim, a mina vai se juntar ao Samurai Jack, o Samurai Jack vai tentar resgatar a espada, e aí depois, no final, a gente vai ter aí tudo dando certo pra eles enfrentarem a Ku, tem uma reviravolta assim no final, e depois a conclusão. Mas aí, só antes de chegar nessa batalha final e tal, eu gosto muito, assim, de alguns episódios, tipo, quer dizer, como ela é bem curta, na verdade, é bem difícil não gostar de alguns episódios, na verdade, né? Porque é tudo muito revelativo e tudo muito fluido, né? Na verdade, eu diria que tudo é um grande episódio, no final das contas. Uma curiosidade legal, depois, entre esse tempo que acabou, retornou, Samurai Jack, ele lançou, tipo, um quadrinho, só que o Tartakovsky, alguns dos caras lá da produção, não gostaram, assim, não queriam considerar como canon o que acontecia lá. Por uma época, pô, e depois... cancelaram e tal, mas aí a ideia, depois de um tempo, foi transformar o final de Samurai Jack em um filme. E aí ficou muito tempo ele tentando, brigando lá com o Cartoon Network, a prova, não sei o que, e ele falou que como não rolou, e depois ele conseguiu essa oportunidade de novo pelo Adult Swim, muita coisa que tava desse filme aí de Samurai Jack acabou passando pra esse roteiro, né? Por isso que a gente tem essa impressão também. Se juntar todos os episódios, passa mais de 2 horas. Passa. Então, eu preferiria que ele tivesse feito do jeito que ele fez mesmo. Porque ele pôde explorar muito mais o final, né? Mas, assim, o episódio que, na verdade, eu mais gosto é o que a Aichi, ela vai atrás do Samurai Jack que tá perdido. Que ele resolveu se suicidar lá no cemitério dos antigos guerreiros. E nesse episódio, ela vai passando por vários locais que o Samurai Jack passou, né? Então, ele encontra encontra lá os arqueiros cegos, né? Ele encontra aquele pessoal da Rave, daquela civilização que era escravizada, eles eram tipo uns cavalos dos menores lá, né? E eu acho que até pra série mostrar que ela não esqueceu, né? O que aconteceu. Isso, antes. Qual que era a origem, né? Ele conta até aquele samurai. É, o negrão lá, o samurai. Tem até uma piadinha nesse momento, né? Que o Demogorgon aparece assim, ah, não parece que não tem ninguém aqui, guerreiro. Eu pensei que ele ia aparecer assim como um confronto mesmo na série, mas foi só tipo uma piada mesmo. Fazer. Inclusive, depois até aparece... Nesse episódio aí não chega a aparecer, mas aparece os cachorros arqueólogos lá, chega a aparecer também. Mas é aí, nessa parte aí desse episódio, é que o Samurai Jack tá lá no cemitério e ele também vai suicidar, né? Cara, esse é um tipo de tema que não tocaria, né, na série anterior, né, que tem o código lá dos samurais, ele tem que suicidar, ele, a tarefa dele não foi cumprida, e é o que ele resolve fazer. Aí tem toda a Ashe, né, tipo, ela serve pra suportar esse personagem, né, então ela tira essa vontade de suicídio, né, faz ele voltar, tentar achar a espada dele, né, aí ele acha até o plot de como ele perdeu a espada interessante, né, porque o Aku também não sabia que ele tava sem a espada, né, até no momento. Aí tem toda a construção, ele se junta com o personagem, tem episódio maneiro da prisão lá, né, o monstro da prisão, não sei o quê. Então, tipo, são de novo conceitos que a gente viu durante a série lá, né, sendo bem utilizados e usados pra construir essa história final. E aí, como ápice, tipo, a gente tem, entre aspas, o twist, né, que como ela é filha do Aku, no primeiro confronto do samurai, ela é contra o Aku percebe, né, que, tipo, ela tem uma essência dele lá, não sei se ele chega a chamar ela de filha e tal. E aí ela aproveita esse momento pra, tipo, converter ela, né, tirar o mal dela lá e fazer ela ficar toda possuída lá pela maldade do Aku, né. Ela mesma ataca o samurai e derrota ele, e aí no final a gente só tem ele só consegue voltar porque todo esse legado do Samurai Jack vai ajudar ele, né? Então são, tipo, diversos personagens que a gente viu aí durante as temporadas anteriores, né? Voltando, né? Ficaram sabendo que o Samurai Jack tava preso, né? Porque o Aku acho que transmitiu, né? Pra todo mundo, né? Falar, acabou porque... a experiência no mundo. Exatamente, ele podia ter matado o Samurai Jack, ele resolveu fazer uma transmissão mundial do assassinato dele, que foi pouco excêntrico, né, o cara, e aí deu tempo de todo mundo que o Samurai Jack tinha ajudado. Aí apareceu os 300 de Esparta, aí apareceu o escocês com as filhas dele, né? Inclusive o escocês morre. Morre e vira fantasma. Magia celta. Magia celta. Ele fala, como que você virou fantasma? Ele é magia celta. Da hora. Mas é legal, assim, tem toda essa guerra, né? E aí no meio da guerra, tipo, né, a Ashe volta, né, a tomar controle e percebe que ela passou um pouquinho lá, ela tá com os poderes do Aku. Aí não dá outra, assim, tipo, ela confronta o Aku, né, consegue, tipo, tirar o samurai lá da situação que ele tava. Aí na hora que ela percebe, ó, eu tenho todos os poderes do Aku, eles não continuam a brigar com o Aku. Na hora ela, tipo, abre a boca lá, cria o portal do tempo, pega o samurai, ó, zarpou. GG. E aí, tipo... E volta um pouco segundo antes do primeiro episódio lá que o Aku tinha mandado o Samurai Jack pro futuro e derrota ele. É isso aí, tipo, e é engraçado porque, tipo, também, né, acontece a situação, mas o Samurai Jack, ele, tipo, apesar de estar mais adulto, ele não perde esse tom, né, o Aku, que nem o Super Mario falou lá, faz piada, escandaloso, não sei o que, e é o mesmo personagem, né, apesar da... dublador, né, ter morrido e tal. Tem uma hora que ele coloca um robô lá pra falar que ele não tá lá, que ele não quer falar com ninguém, que é pra falar com o robô lá na frente. Aí o robôzinho lá, que só tá só com a cabeça, ele chega lá no buraco lá onde que tá o Aku, aí ele não quer receber, ele fala assim, ah, você não viu o robô lá fora? Você não ouviu o que ele falou? Mas tem alguma coisa pra te falar e tal. Então ele tá com preguiça já de sair. Ou até com medo, né? E aí, tipo, tem essa piadinha, Aku, pô, mas não passou nem um segundo, não sei o quê. Aí o Samurai Jack lá, tipo, acaba com o Aku mesmo, né? Porque ele já tava cansado lá da primeira luta, né? Do primeiro episódio lá, ele já tinha mandado o Samurai Jack como último recurso, né? E aí ele volta, derrota o Aku, mas aí é maneiro porque a gente tem um final feliz, mas nem tão feliz assim, né? Porque a Ashe, como ela é decência do Aku, né? Ela acaba também. Ela é até meio bonita, assim, né? Eles estão se preparando pra um casamento, celebração, né? Então, e obviamente, né? É efeito lá de viagem no tempo, né? Acabou com o Aku, acaba com tudo que ele fez, né? Inclusive o novo amor, né, do Samurai Jack, né? Que pena, né? E aí tem um episódio, final bem... Eu não pensei que eles teriam essa coragem de matar ela no final, porque eles construíram o personagem dela, né? Ela era uma das 7 filhas do Aku, e o Jack matou todas as irmãs dela, né? E ele só não matou ela porque ele percebeu que ela tava sendo enganada, né? Que a mãe dela dizia que, na verdade, o Aku tinha criado tudo e o Jack, que era a corrupção, que tava destruindo tudo. Aí o Jack teve que provar pra ela, mostrar o mundo e mostrar toda a destruição que o Aku tinha criado. Que, na verdade, tudo era o contrário do que ela pensava. E aí foi esse final maneiro, assim. E aí, o que, que vocês acharam, cara? Pra mim, justificou muito o final, assim. Tipo, não é algo, assim, tão revolucionário, né? Tipo, tudo bem, é muito difícil você superar uma expectativa de 12, né? 11 anos. Mas é um final muito justo, assim, pro personagem, pro que já fez. Eu acho que é melhor do que eu esperava, cara. Eu não penso de um jeito que poderia ser melhor, não. Porque, realmente, eu tinha essa expectativa. São três resoluções. Ou ele mata o Aku e vai pro portal, ou ele vai pro portal, ou ele só mata o Aku e vive no futuro. Não assim, óbvio, né? Na minha cabeça limitada de roteirista, que não fez porra nenhuma, é só isso que vinha, né? Mas... Ah, não. Tanto que a série, ela te leva a acreditar que vai ser isso daí. Ele vai matar o Aku e vai ficar no futuro. Porque o Aku tinha destruído todos os portais do tempo. Ah, sim. Depois dessa forma aí, eu pensei que iria acontecer dessa forma mesmo. Mas até na série clássica, tinha algumas outras formas dele voltar. Por exemplo, tem um episódio lá da primeira temporada que ele ajuda os humanos lá. E eles estão indo pra uma colônia espacial e a nave deles anda na velocidade da luz. Eles falaram que eles poderiam soltar o Samurai Jack lá numa cápsula. Essa cápsula, ele ia andar na velocidade tão grande que ia voltar no tempo e ia voltar pros dias atuais. Pensando em questão dos portais do tempo, ele não poderia mais voltar pelos portais do tempo. E a única pessoa que gerava esses portais era o Aku. É, porque você vai descobrir que a mina é filha do Aku muito depois. Lá no plot twist. Só que mesmo assim, eu não tinha ideia que ela poderia ter os mesmos poderes que ele. Na hora que ela descobre que ela tem, que ela pode utilizar o portal, eu achei tão genial. O negócio foi, cara, tão rápido, né? Foi na hora, né? Você tem, né, os mesmos poderes. Pegou e espada dele, abriu um portal e tchau. Da hora. É justo, né? Porra, certinho. Eu vou ficar aqui dando mole? Não. O Aku faz uma cara, ele, putz. E é bom. Que bom que a gente conseguiu ter esse final, assim, justo, né? Agora, com certeza, a gente não deve ver mais nada desse personagem, assim. Apesar de ter sido uma série com sucesso, a média, assim, de visualização dos episódios pro Adult Swim LED, 1,5 milhão de audiência por episódio. É muita coisa pra um desenho ali naquele horário, assim. Eu vi o pessoal comentando, assim, tal. Então, foi um sucesso, e principalmente acho que pela galera que esperava todos esses anos, né? Então, por isso, dificilmente a gente vai ver esse personagem de novo, mas também nem precisa, né, cara? Tudo que a gente aprendeu aí, tanto na parte de TV, né, cinema, né, os recursos lá, como que ele apresentava as coisas, e também a parte legal como história, né, acompanhar o personagem, tipo, acho que tá muito bem justificado, não tem que esticar mais nada mesmo. Acho que 10 episódios foram muito confortáveis pra resolver. E eu só queria mesmo que o Samurai Jack voltasse pra concluir a história, porque, na verdade, esse se um desenho, pra mim, ele não precisa concluir nada, eu acho que eu nem deveria voltar. Sempre teria que ter coisas novas, né? Tipo, o pessoal até lamentando aí que acabou apenas um show e Hora da Aventura, eu acho que tem que acabar mesmo. Tem que dar lugar pra novas coisas. E eu até fico triste, na verdade, quando, tipo, meninos superpoderosos voltam. Pelo menos voltou com uma nova pegada pra um novo público. Mas mesmo assim, eu preferiria muito que não tivesse voltado nada. Que tivesse vindo uma coisa diferente. Menos nesse caso aí. De todos esses desenhos que a gente conheceu na nossa infância, tipo Caverna do Dragão, que nunca teve final. Se tivesse uma temporada de final, seria massa. De resumo, é isso mesmo, assim, tá? Fica um bom exemplo, né? Tomara que se tudo pudesse ter um fim assim, né? Que maneiro seria a vida. Mas acho que é legal, é bom comentar. Eu gosto pra caramba, assim. Foi legal pra caramba rever os episódios e dar essa dica aí pro público aí do Projeto X, de quem vê mais aí pra poder escutar e tal. Acho que não adianta até como própria última temporada, né? Não adianta esticar muito mais, a gente falou aqui tudo que tinha que falar, né? Série animal, recomendo, assim, dá pra assistir fácil. Então, a antiga e melhor, não tem melhor momento, né, pra assistir a nova temporada do que agora, né? Que lançou, tá falando de temas cotidianos, né? Tem piadas aí até de coisa recente, então acho que vale muito aí assistir e tal, e vocês vão ter, assim, mais perto de uma experiência justa, né, com o personagem que a gente acompanha por tanto tempo e tal, e por isso que é maneiro. Eu acho que, não sei se vocês têm mais alguma coisa pra... Então é isso aí, galera. A gente se despede então do personagem também. Agradece aí todo mundo que escutou e tal. É muito legal. É fechar o Projeto X de um tema que a gente sempre gosta, né? E, de novo, a gente sempre fala de experiência, então poder compartilhar isso com vocês, né? Como que foi esperar esses anos aí, se valeu a pena ou não, foi muito maneiro. E antes de dar um tchau final aqui, eu só quero de novo dar um espaço aí pro Gosturbo aí, brother, amigo aí, convidado, né? Pra divulgar de novo o canal dele, e a gente vai ter um pouquinho mais de Samurai Jack, então, né, Gosturbo? Então, eu acho que vários desenhos do Cartoon nunca tiveram jogos que, pelo menos eu acho mais ou menos digno, eles geralmente faziam só coisas meia boca, né? E eu acho que o jogo que mais chegou perto de ser jus à obra original, baseada em alguma coisa do cartoon, foi esse do Samurai Jack do Game Boy Advance, que é um Metroidvania com várias referências às primeiras temporadas de Samurai Jack, e que eu curti bastante na época, e que a opinião completa sobre ele você vai ver lá no Dimensão Interativa, canal do YouTube, e eu vou deixar aí pra vocês poderem ver, e se vocês nunca jogaram, ver como é que é o jogo, ou quem já jogou relembrar. Que é muito maneiro também. Então é isso aí, Gostur, brigadão aí pelo espaço, brigadão aí pra jogar, a gente vai deixar aí os links na postagem, galera. Então o Projeto X fecha com sucesso e honra mais um episódio aí, valeu pra todo mundo que escutou, e até o próximo episódio. Falou! Falou! Aê, caixa de entrada. Nantonaku atama no naka de kimi ga. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o CEG e vou gravar aqui sozinho rapidinho esse Caixa de Entrada, até porque tem poucos e-mails, dá pra ler rapidinho. Antes de começar o nosso Caixa de Entrada, eu vou começar aqueles recadinhos básicos de sempre. É pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato, @projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, tem um monte de recados aqui, até porque o último podcast foi lançado com atraso, apesar do caixa de entrada ser gravado bem antes, o podcast é com muito atraso, então acumulou alguns recados. Primeiramente, Expresso Casts. No último recado, no caixa de entrada na última edição, né, a gente falou que saiu o Expresso Cast número 20 e desde aquele tempo saíram mais outros dois Expresso Casts, o Expresso Cast número 21 sobre animes de julho de 2017 e o Expresso Cast 22, o Tales of Series Parte 3 Abyss. Além disso, também saiu duas playlists, Projeto X Playlist número 91 Hip Músicos Parte 1 e o Projeto X Playlist número 92 Animes da Temporada de Primavera de 2017. Nesse período todo também saiu algumas postagens, né? Saiu o resumão da E3 2017, o Kibo escreveu um texto que descreve como foi a E3 desse ano, com alguns lançamentos bem interessantes. Além disso, também uma review também de um jogo, né? Review Magikarp Game, esse jogo que tá deixando um monte de gente maluco no jogo da Magikarp, ver o quanto ela consegue pular. Que maravilha, viu? Link na postagem também. E também, nesse tempo todo, ainda acabou saindo dois J-Waves que eu participei. É, que legal, que beleza. Bom, o J-Wave número 342, sobre os animes mais divertidos de 2016. No começo do primeiro semestre, a gente fez uma postagem em que pedia pra galera lá que votem os animes que vocês mais gostaram do ano passado. E saiu o podcast dele, né? Link na postagem. E também o J-Wave número 343 sobre Bokudaki Gainaimachi Raised Parte 1, que o pessoal também me chamou ali pra gravar. Mas legal, ainda mais sobre um anime que é muito bom. Vamos lá, também link na postagem, tá bom, galera? Bom, recados dados, vamos aos e-mails. Na verdade, só tem um e-mail aqui pra ler, né? O e-mail do Lucas Costa, que ele fala assim, ó. Olá, jovens. Lucas Costa, psicólogo comportamental, 25 anos, de Brasília. Tenho certeza que não fizeram podcast com essa intenção. Ele tá se referindo ao podcast de Persona, né? Mas com alguns conceitos e ideias que foram sendo passados durante o cast, que ajudaram a formular a estratégia para o tratamento de um paciente recente. Não posso falar diretamente sobre o caso, mas o tratamento teve um bom avanço após isso. Também ando formulando uma nova técnica. Os primeiros testes foram bons. As amostras, a família e amigos reagiram bem. Olha que legal, muito bom. Para quem está achando muito estranho isso, entenda. Uma boa ideia pode vir de qualquer lugar. Muitas soluções aparecem para mim de lugares inesperados. Alguém falou de ter um cast sobre psicologia. Acho acho que tem como fazer algo bem interessante. Para começar, uma curiosidade. A psicologia pode ser enquadrada como humanas, saúde e exatas. Fica o desafio responder o porquê. Eita, olha o desafio dado, hein? Um forte abraço e PS, porque não tem mais as dicas do próximo cast. Eu gostava de tentar descobrir, apesar de nunca ter acertado. Não precisa de prêmio ou pontuação, o mais divertido é o desafio. Cara, você não imagina o trabalho que é, cara. Quando você dá as dicas, você tem que dizer qual o próximo cast que vai sair. Esse cast tem que sair, porra. É complicado. Nossa agenda tá muito difícil. Então tá difícil garantir que o tema que vai sair vai ser esse, né? Porque a gente não consegue garantir a equipe. E se não consegue garantir a equipe, a gente não consegue garantir que vai ter participante pra gravar. Então, neste caso, neste momento que se encontra a situação do site, é melhor a gente não dar mais dicas, né? Porque pelo menos sai algum tema, mas não vai ser garantido que possa sair aquele tema que a gente deu nas dicas. É por causa disso, na verdade, viu? Por causa disso também que o podcast tá quinzenal também, viu? Então, por enquanto, sem dicas, tá bom? Vamos ver se a nossa situação melhora. Mas é isso, Lucas Costa. Muito obrigado por escutar a gente. Valeu, obrigado por tudo. E continue mandando e-mail. Bom, vamos pra fechar esse caixa de entrada, mandar abraços também, né? Pra galera que mandou comentários, né? Sobre os últimos podcasts, playlists, preço, postagem, etc. Sei lá, bom demais. Abraços para o Rui, para o Rafael Augusto Silva Rodrigues, o Fábio Amorim, o André Luiz e o Rafael HQ. Valeu, galera, por comentarem. Então, vamos terminar esse caixa de entrada bem curtinho, bem rapidinho. Continue mandando e-mail, continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter, manda comentário. E é isso, galera. Continue divulgando o podcast para seus amiguinhos também. Valeu, galera. Muito obrigado e falou e fui. Tchau.